fecundou-te a vida nos pinhais, fecundou-te de seiva e de calor, alargou-te o corpo como os areais, onde o mar se espraia sem contorno e cor. Posto sonho onde havia apenas silêncio de rosas por abrir e um jeito nas mãos morenas de quem sabe que o fruto há de surgir. Brotou água onde tu era secura, paz onde morava a solidão e a certeza de que a sepultura é uma cova onde não cabe o coração. Posto sonho onde havia apenas silêncio de rosas por abrir e um jeito nas mãos morenas de quem sabe que o fruto há de surgir.